Advertências para quem busca na verdade da existência. Cristian González. 1. O inimigo se apresentará como um profeta. 2. Ele se disfarçará com tudo o que você sonhou. A forma que tem é a de um amigo. 3. Sua arma principal é a dúvida. 4. Oferece conhecimento limitado e definitivo, matéria que não é possível compreender para a humanidade. A mente humana é pequena. Aqui os conhecimentos são semente de loucura. A loucura do mal é irreversível. 5. Existe uma loucura divina que salva a todos os homens. Seu nome é Jesus Cristo. O mal sempre oferece mais do que pode realmente conceder. As consequências depois de fechar qualquer acordo são desastrosas. Quem bebe do seu elixir torna-se um lotófago, devoradores insensíveis de luz de sonho. 8. A iluminação que oferece o mal é falsa. 9. Muitas pátrias se encontram contaminadas e não desejam sair da sua corrupção. 10. Muitas famílias se encontram corrompidas. Seria precioso que a conversão começasse pela graça dos mais inocentes. 11. Os eternos buscadores da verdade estão condenados. Seu viagem é longe e solitário. Se eles tiveram que conceder a outro a empresa que poderia ser possível entre ambos, terminaria em fracasso. Um dos membros sempre tenta se apoderar-se do outro. 12. O pior pecado é a ingenuidade. O homem não deve confiar no homem.